Artigos originais. Orientação sexual, concepções sobre sexo em pré-adolescentes. Autor, Paulo César Gomes, doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru. Professor do Departamento de Educação do Instituto de Biociências, Unesp, campus de Botucatu. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/36372856221231312. E-mail, pcgomes21@ibb.unesp.br. Resumo. O estudo teve por objetivo de investigar concepções sobre sexo em pré-adolescentes com utilização do recurso História em Quadrinhos. Participaram deste estudo 50 alunos, 24 meninos e 26 meninas, com faixa etária média de 11 anos, todos cursavam a disciplina Ciências em uma sala de sexto ano do ensino fundamental em escola de tempo integral. Os alunos, a convite do docente responsável, produziram uma história sobre o tema sexo que serviu como atividade preliminar de investigação sobre conhecimentos prévios para o início de uma unidade didática. Os resultados analisados sugerem que os estudantes compreendem sexo exclusivamente como coito, a única possibilidade retratada. Entretanto, há uma multiplicidade de características e valores apontados pelos estudantes. São questões que demandam maiores reflexões sobre temáticas que nem sempre são enfrentadas pelos docentes em sala de aula: gravidez e aborto, dores na relação sexual, uso do preservativo, desejo sexual, sexo anal, tornar-se mãe solteira, sexo grupal, AIDS, prostituição, tamanho dos genitais, masturbação, além de questões de gênero, entre outras. Destaca-se a necessidade de uma contínua formação docente para romper o paradigma do preconceito e do silêncio na sala de aula. Introdução. A orientação sexual é pauta comum do currículo de inúmeras escolas de ensino fundamental e médio. A temática quase sempre gera polêmica entre os alunos e alunas, pais e mães, outros as docentes, coordenação e direção escolar. A polêmica se instala devido aos inúmeros argumentos sobre os valores morais, a vergonha no tratamento destes temas pelos docentes, a exposição pessoal da sexualidade dos docentes, aos pudores e valores pessoais individuais, em relação à opção sexual dos jovens, a homofobia, prostituição, aborto, virgindade, promiscuidade, início da atividade sexual dos jovens, entre tantos outros. Qualquer que seja a posição entre os educadores em relação aos prós e contras acerca do tema orientação sexual, há muito ceticismo e apatia no que se refere ao alcance prático das aulas. Neste sentido, muitos ainda questionam-se como promover mudanças atitudinais entre alunas e alunos do ensino médio que se prostituem. Como posicionar-se profissionalmente, tomar decisões e ter atitudes diante de confrontos pessoais em sala de aula nos casos de bullying e assédio sexual? Como tratar do tema pedofilia e possibilitar que os jovens o relacionem de modo crítico com suas noções de exposição pessoal e consequente banalização da imagem de meninos e meninas vastamente divulgadas nas redes sociais? Seria possível, sem ser prescritivo ou dogmático, promover mudanças no hábito e valorizar atitudes positivas e saudáveis em relação ao sexo e sexualidade dos estudantes? Qual é, afinal, o papel da escola na educação sexual dos jovens? A educação sexual, que se trata de processos de conhecimento sexual que ocorrem durante toda a vida, desde o nascimento à morte, decorrente de aprendizagem e conhecimento individual do sexo, identidade sexual, sexualidade e mesmo da atividade sexual em si, propriamente dita, desta forma ocorre de forma nem sempre planejada, Reis, Ribeiro, 2005, página 37. A orientação sexual, por sua vez, dá-se de forma organizada e planejada, está inserida nos currículos escolares e ocorre em ambientes formais ou não formais de ensino, Reis, Ribeiro, 2005, página 38. Vale ressaltar que tais definições não são consensuais à noção de educação sexual, Silva, Mejide Neto, 2006. Há ainda autores que destacam que o pouco conhecimento sobre as temáticas de gênero e sexualidade apresenta-se como um dos fatores pelos quais professores, na maioria dos casos, continuam ensinando, mesmo que discretamente, modos de ser e de se comportar de maneira diferente e desigual para meninos e meninas, Felipe, Guizo, 2004, página 39. É sabida a importância do ensino da temática da sexualidade nas escolas no segundo ciclo, Brasil, 1999, entretanto, é comum no ciclo 2 do ensino fundamental os docentes relatarem a opção de abster-se de sua fração de responsabilidades. Há discussões entre estes mesmos docentes sobre quando começar a tratar desta temática, mas pouco ou nenhum consenso. De fato, alguns professores e professoras de ciências têm relatado que evitam a temática orientação sexual com os alunos do ciclo 2 do ensino fundamental por vergonha, medo ou mesmo por falta de maturidade para falar com os jovens sobre estas temáticas. Certa vez, após a detecção de relatos de abuso sexual infantil entre alunas do sexto ano do ensino fundamental, relatou a docente de ciências, abre aspas, "eu fico sem chão para lidar com isso. Qual postura eu tomo? O que é que eu faço agora? Chamo a polícia, o promotor da infância e juventude, o conselho tutelar ou todos eles? Vão prender?" Fecha aspas. Evitar o tema sexualidade não solucionou os problemas, tal ação apenas distancia o profissional de ciências de suas reais responsabilidades para com os alunos e com a sociedade. De fato, segundo os parâmetros curriculares nacionais, PCNS, abre aspas, não compete à escola, em nenhuma situação, julgar como certa ou errada a educação que cada família oferece. O papel da escola é abrir espaço para que a pluralidade de concepções, valores e crenças sobre sexualidade possa se expressar. Caberá à escola trabalhar o respeito às diferenças a partir da sua própria atitude de respeitar as diferenças expressas pelas famílias. A única exceção refere-se a situações em que haja violação dos direitos das crianças e dos jovens. Nesses casos específicos, cabe à escola posicionar-se a fim de garantir a integridade básica de seus alunos. Por exemplo, as situações de violência sexual contra crianças por parte de familiares devem ser comunicadas ao conselho tutelar, que poderá manter o anonimato do denunciante ou autoridade correspondente. Fecha aspas, Brasil, 1999, página 305. Os professores e professoras devem estar disponíveis para falar sobre sexo e sexualidade, devem ser diretos e esclarecedores, exceto quando o foco do debate é a própria intimidade sexual do educador. Brasil, 1999, página 302. Essa postura sexual docente, ainda que inconscientemente e mesmo sem qualquer planejamento prévio, também é ensinada aos alunos e alunas. Pode-se ressaltar também que o profissional da educação, inclusive em educação em ciências, representa mais uma autoridade também incapaz de proclamar quaisquer abre aspas verdades fecha aspas e tampouco vigiar, julgar, punir, demarcar distâncias entre o abre aspas certo e o errado, o normal e o patológico fecha aspas, Louro, 1998, página 34. A autora ainda denota com ironia que abre aspas a sexualidade normal é a heterossexual, mais do que isso, ela é considerada como a única forma natural de sexualidade. Homens e mulheres homossexuais ou bissexuais estão fora da norma, são desviantes, doentes ou pervertidos. A referência heterossexual também marginaliza aquelas e aqueles que vivem sua sexualidade sozinhos, sem parceiros ou que transitam de uma forma de sexualidade a outra. Uma infinidade de teorias médicas, psicológicas, religiosas é acionada para reconduzir essas mulheres e esses homens à posição correta e sadia heterossexualidade, fecha aspas, Louro, 1998, página 36. A escola é compreendida, muito além do controle de natalidade e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, DSTS, como um abre aspas dispositivo político de intervenção privilegiado supressão de texto do controle da sexualidade de crianças e, principalmente, pré-adolescentes, fecha aspas, Altman, 2003, página 285. Este controle deveria avisar ao esclarecimento e ao diálogo, nunca um cerceamento de posturas e condutas sexuais. Neste sentido, o currículo deveria ser construído adequadamente às necessidades de formação dos alunos, alunas e professores para, necessariamente, uma compreensão da sociedade, além da formação de capacidades que orientem para autonomia, comprometimento, democracia e solidariedade. Tonato, Sapiro, 2002, página 172. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, o educador, abre aspas, pode também incentivar a produção, coletiva e individual, das representações que crianças e adolescentes têm sobre o corpo, por meio de desenhos, colagens, modelagem etc. Fecha aspas, Brasil, 1999, página 321. É desejável que os professores de ciências façam o levantamento das concepções alternativas ou misconcepções ao iniciar um assunto para averiguar o que os estudantes sabem sobre determinadas temáticas, de modo a tomar estes conhecimentos prévios como o ponto de partida aos planos de ação educativa posteriores, Brasil, 1999. Na temática orientação sexual, no que diz respeito a explorar concepções alternativas, é louvável em prol da aprendizagem, o jovem confessar seus segredos sobre sexo e sexualidade. Neste sentido, na acepção de sociedade cristã, confessar é libertar-se dos pecados, de uma cura que se dá pela palavra, Fischer, 1998, página 434. Esta mesma autora ainda denota o poder de convencimento e penetração da mídia na produção de gêneros, construção e reconstrução de valores e sentidos, além da padronização de estereótipos dos jovens diante do sexo e da sexualidade. Será que ao investigar as misconcepções dos ex-estudantes, ou a professora de ciências não estaria forçando-os a confessar e tornar público seus segredos ou o não dito publicamente? Há docentes que dão um cunho quase religioso ao tema sexo em sala de aula. Certa vez, um aluno questionou uma colega professora que lecionava no sétimo ano do ensino fundamental, abre aspas ou professora, quando é a hora certa de o adolescente fazer sexo, fecha aspas e a professora, abre aspas nunca. Os adolescentes não devem fazer sexo. Sexo somente após o casamento, fecha aspas. A afirmação da docente vem ao encontro da definição dada por Louro, 1998, do estereótipo ou normatização dos modelos de sexualidade ensinados, isto é, a da família tradicional heterossexual, branca, cristã e urbana. Ainda segundo a autora, os docentes compartilham com abre aspas, acordo tácito de silêncio, dissimulação e negação a respeito da sexualidade onde as instituições escolares constituíram-se, nas sociedades urbanas, em instâncias privilegiadas de formação das identidades de gênero e sexuais, com padrões claramente estabelecidos, regulamentos e legislações capazes de separar, ordenar e normalizar cada uma e todas as. Fecha aspas, Louro, 1998, página 40. Neste sentido, silenciar perguntas e calar dúvidas parece ser uma meta do estabelecimento da ordem, mesmo em aulas de ciências. A título de exemplo, um aluno questionou uma professora do quarto ano do ensino fundamental numa aula de ciências naturais, abre aspas professora, as mulheres também entram no CIO, fecha aspas e a professora enfática disse, abre aspas vai perguntar para sua mãe, fecha aspas e, em seguida, retirou o aluno da sala, o encaminhou à direção escolar e convocou os pais para uma reunião com a docente. Outra professora flagrou um aluno do quinto ano masturbando-se durante a aula, o que, segundo a docente, fez com que ela parasse a aula e falasse em voz alta ao aluno, abre aspas menino, guarda isso, fecha aspas. Esta outra professora polivalente teve a mesma reação da anterior, isto é, retirar a criança da sala e encaminhar à direção escolar. O enfrentamento e domínio de inúmeras situações demandariam, além de muito bom senso e ponderação, conhecimentos biológicos e psicológicos nem sempre presentes no repertório de professores as polivalentes. Reis e Ribeiro, 2005, página 39 e 40, salientam que o educador deve, abre aspas, ser uma pessoa coerente com a sua proposta, que não tente passar modelos. Ao invés disso, analisa com os alunos as diferentes situações e visões que existam sobre o tema, deve ser verdadeiro, sem se achar portador da verdade absoluta, conhecer o assunto sem ser onipotente, ter sensibilidade para perceber as necessidades dos alunos e procurar elaborar um programa que vá ao encontro dessas necessidades e das expectativas desses alunos, firmar relação de confiança com o aluno, não estabelecer juízo de valores ou criticar as diferentes formas de expressão da sexualidade, e entender que crianças e jovens estão buscando prazer e respostas às curiosidades e dúvidas que a vivência da sexualidade naturalmente gera em todos nós, fecha aspas. Em um estudo recente acerca de práticas de professores licenciados em ciências biológicas em Recife, as autoras Lira e Jofili, 2010, página 40, constataram o desconhecimento acerca das recomendações dos PCNS, orientação sexual e mesmo a existência deste tema transversal nos documentos oficiais. Explorar concepções alternativas e conhecimentos prévios dos alunos em quaisquer temáticas das ciências impõe que os professores dominem minimamente o conteúdo a ser ensinado, Carvalho, Gil Pérez, 2001, Delisoipov, Angotti, Pernambuco, 2002. Entretanto, quando a temática é a sexualidade humana há muito mais o que saber e dominar sobre os conteúdos que apenas a fisiologia, anatomia ou doenças sexualmente transmissíveis. É imprescindível compreender a produção cultural das sexualidades através dos tempos, como ela se dá na vida dos jovens e as construções de gêneros dentro do ambiente escolar e fora dele. Aliás, sobre o conceito de gênero, os parâmetros curriculares nacionais atentam que, abre aspas, o conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções de masculino e feminino como construção social, fecha aspas, Brasil, 1999, página 320. É no desenvolvimento das aulas que os sexos biológico e social emergem ou afloram. As construções de gênero criadas pela sociedade não têm espaço na escola, pelo menos não deveriam ter, nas aulas de orientação sexual. Cabe aos professores a função de mediar e conduzir as discussões de modo a não incentivar comportamentos ou condutas, mas investigar, dialogar, esclarecer e dar um panorama da sexualidade humana em seu contexto e status de construção social. O presente estudo pretende discutir dados inéditos, mas integrantes de um estudo anterior apresentado na modalidade Comunicação Oral no Encontro Ibero-Americano em Educação, IIDE, na cidade de Araraquara. Objetivos. Os objetivos deste estudo buscaram, a, analisar produções de histórias em quadrinhos elaboradas por alunos do sexto ano do ensino fundamental com a temática sexo, b, analisar questões de gênero provenientes destas produções e, c, verificar como estas produções poderiam subsidiar o trabalho docente no ensino de sexualidade em aulas de ciências. Metodologia. Na pesquisa qualitativa, Duarte, 2002, os dados não são computados em números, mas estão distribuídos no decorrer das atividades produzidas, entrevistas, muitas vezes dissimulados em palavras ou ideias expressas no texto. Em acordo, pesquisador e professor adotaram a utilização da metodologia do ensino por investigação, Campos, Negro, 1999, e da produção de história em quadrinhos, Vergueiro, 2004, e textos podem compor uma importante fonte de material didático para explorar concepções alternativas e suas contribuições para as manifestações de aprendizagem dos alunos sobre os conceitos de sexualidade, concepção e parto nas aulas de ciências naturais. Deste modo, as propostas de Vergueiro, 2004, para a elaboração de metodologias de trabalho com histórias em quadrinhos em sala de aula apresentam diversos exemplos do como unir esse material às práticas docentes planejadas tendo em vista a finalidade de ensinar conteúdos de forma atraente e motivadora. Procedimentos de coleta de dados. Primeiramente, foram feitas reuniões com a direção e coordenação escolar onde foram expostas as necessidades de abordar a temática sexualidade nos sextos anos do ensino fundamental, IF. A escola é integrante do projeto Escola de Tempo Integral, ITI, da Secretaria de Estado da Educação, SIST, localizada em região central de uma cidade de médio porte do interior paulista. Em reunião, direção e coordenação manifestaram-se favoráveis à realização do projeto na condição de que os pais fossem participados e tomassem ciência por escrito acerca da realização, 1, do projeto de pesquisa e participação dos alunos e, 2, do início das aulas com esta temática. Desta forma, foi agendada uma reunião com os pais, mães e responsáveis pelos alunos e alunas das duas salas participantes do projeto sobre orientação sexual. Os pais manifestaram-se positivamente acerca da proposta e unanimemente apoiaram o projeto e a realização deste. Os pais ou responsáveis, por ocasião desta reunião, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido informando as condições de específicas e anonimato da participação dos alunos e alunas para os fins desta pesquisa. Os participantes foram duas turmas do sexto ano do IF, totalizando 50 alunos, dentre estes, 24 meninos e 26 meninas e o docente de ciências físicas e biológicas responsável pelas turmas. Os alunos e alunas são provenientes de diferentes áreas da cidade. Todos estão em idade escolar regular, isto é, têm faixa etária entre 11 e 12 anos de idade. Os dados apresentados neste artigo compõem exclusivamente um levantamento preliminar do início de uma unidade didática com sob a temática orientação sexual. Assim, com o objetivo de investigar concepções alternativas e mesmo conhecimentos prévios dos alunos e alunas das duas classes, todos receberam uma folha em branco e orientações de que deveriam produzir individualmente uma história em quadrinhos com o tema sexo. Produzir quadrinhos é uma prática comum entre docentes do sexto e sétimo anos do IF, é atividade conhecida dos alunos, de linguagem fácil e de grande aceitação entre os alunos com esta faixa etária, Vergueiro, Ramos, 2009, página 39. Os resultados analisados a seguir são provenientes de produções de 50 alunas e alunos, especificamente, 24 produções elaboradas por meninos e 26 produções elaboradas por meninas. Resultados. Primeira análise: todos os desenhos em quadrinhos produzidos por meninos e meninas apresentam características comuns, isto é, todos os participantes compreenderam e retrataram sexo exclusivamente como coito. No conjunto, estas produções foram subdivididas e organizadas em 24 categorias contabilizadas por número de ocorrência nas produções dos alunos e alunas: 1. Animais não humanos 1,08%, 2. Gravidez filhos 10,27%, 3. Aborto 0,54%, 4. Sexo na TV 3,78%, 5. Dor sangramento 9,72%, 6. Representou o genital masculino ou feminino 16,75%, 7. Sexo oral 12,43%, 8. Relação sexual pênis-vagina 11,35%, 9. Deformidade anal-vaginal após o sexo ficar arrombada 2,70%, 10. Sentir gosto de urina no sexo oral, gosto de xixi 0,54%, 11, importância do uso do preservativo 4,32%, 12, desejo sexual 4,32%, 13, sexo anal 5,40%, 14, ejaculação 5,94%, 15, medo de tornar-se mãe solteira 1,08%, 16, sem preservativo 0,54%. 17. Sexo grupal 2,16%, 18. AIDS 1,62%, 19. Sexo com prostitutas 2,16%, 20. Castração 0,54%, 21. Flagrar os pais 0,54%, 22. Pênis pequeno 0,54%, 23. Amor e vínculo com parceiro 1,08%, 24. Masturbação 0,54%. Segunda análise, apresentada, de modo comparativo às categorias abordadas por meninos e por meninas. Assim, dentre as categorias apontadas pelos alunos e alunas, há temáticas das produções exclusivamente abordadas por meninos: a. Masturbação, b. Tamanho pequeno do pênis, c. Preocupação em flagrar os pais mantendo relações sexuais, d. Sentimento de castração e o perigo da IDS. Algumas temáticas também foram unicamente manifestadas por meninas: a. Sexo sem preservativo, b. Medo de tornar-se mãe solteira, c. Sentir gosto de urina no sexo oral e d. Aborto. Os resultados denotam os chamados assuntos proibidos ou aqueles não tratados de modo algum pelas alunas, por exemplo, masturbação feminina, tamanho do pênis ou vulva, a. IDS, entre outros. Estes temas ainda são tabus e refletem a compreensão que as alunas possuem nas questões sobre o sexo feminino e da própria sexualidade. As situações relatadas indicam aspectos do início da vida sexual das meninas, por exemplo, descrição de sexo oral e também no sentido de algumas alunas avaliarem como positivo o fato de manterem relações sexuais sem uso de preservativos. Cabe destacar ainda outra fonte de apreensão entre os docentes em ciências, também decorrente do início precoce da vida sexual dos jovens, questões de abandono, aborto, abuso sexual e do medo de tornar-se mãe solteira. A questão do aborto, também recorrente entre as meninas, aponta ainda outra interface, a do peso das responsabilidades decorrentes do início da vida sexual, mas em uma interpretação que as restringe exclusivamente às meninas. No que se refere ao gênero masculino, ocorreram manifestações de preocupações acerca do tamanho do pênis, masturbação, o grande interesse em flagrar os pais mantendo relações sexuais, medo de castração e o perigo da IDS. O início da vida sexual dos meninos é igualmente precoce. Esta investigação preliminar sobre as concepções sobre sexo e sexualidade dos pré-adolescentes indicou que os meninos têm maiores liberalidades na iniciação sexual ou liberdades consentidas pelos pais e mães se comparada às meninas. Alguns dos alunos relataram que por vezes flagravam os pais mantendo relações sexuais, pois abre aspas dormíamos todos em um mesmo cômodo fecha aspas, outros alunos relataram que tinham acesso a materiais pornográficos mantidos em casa pelo pai e ainda os que assistiam em conjunto com os pais ou incentivados por estes a assistir filmes pornográficos. Estes relataram ainda que falavam com os pais abertamente sobre sexo, assim a manifestação de temáticas como masturbação, concepções acerca do tamanho peniano e o perigo das doenças sexualmente transmissíveis, DSTS e AIDS. Outro aspecto necessário aos professores e professoras de ciências é ter maturidade para submergir em terreno proibido, desconhecido, espinhoso e algumas vezes, até inesperado da sexualidade das crianças que frequentam aulas no 6º sobrescrito ano. Crianças estas comumente julgadas por outros docentes da unidade escolar como assexuadas, mas que cada vez mais se assustam ao conhecer o conteúdo de suas histórias, como por exemplo, um trecho reproduzido a seguir. Abre aspas era uma vez. Eu saí para dar um rolê passeio. Eu fui numa balada festa. Aí, eu entrei na balada. Eu dancei com uma vadia prostituta. Aí, eu a levei para um hotel. Dentro do quarto, ela tirou a roupa. Ela está fazendo uma punheta masturbação masculina. Enfia, enfia, eu vou gozar. Chupa, chupa mais meu pinto pênis fecha aspas aluno B1, 11 anos. O trecho transcrito evidencia o quão nebulosa é a construção dos valores em educação sexual construída na história de vida dos estudantes. Estes valores precisam ser conhecidos e enfrentados, principalmente, pelos professores de ciências. Considerações finais. O discurso e o comportamento acerca da afirmação do gênero nas aulas de ciências e, mesmo em outras disciplinas, muitas vezes aparecem de modo subjetivo, sem planejamento prévio e ou ainda decorrente do ensino de temáticas não sexuais, Brasil, 1999. Apesar de uma formação deficiente, o educador de ciências assume não exclusivamente entre seus pares as muitas responsabilidades diante do tema transversal orientação sexual. É preciso ouvir os jovens e dialogar com eles, ouvir e perceber suas angústias, seus dilemas, seus sentimentos. O grande desafio da escola é construir um espaço para o debate e para acolher os jovens para além do conhecimento escolar. O docente das ciências naturais assume diante das aulas com a temática orientação sexual uma postura ética plural moral que muitas vezes é contrária à da cultura hegemônica, de família, de heterossexualidade, de sexo e de sexualidade, apesar de também incluí-las. É preciso investir na cultura de uma sexualidade da inclusão, isto é, contra-hegemônica que atue na inserção da cultura negra e indígena, no respeito às minorias, no respeito à história de vida pessoal, à homossexualidade e bissexualidade, inclusive em relação às pessoas que vivem à margem dos padrões dominantes de normalidade. São necessários investimentos na formação inicial e continuada de professores de modo que o debate avance para além dos problemas já costumeiramente tratados em aulas de ciências, por exemplo, condutas de planejamento familiar, gravidez indesejada na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, DSTS, e heterossexualidade. Debate este que avance também para além da repressão dos desejos, para diante de qualquer forma de normatização e padronização do comportamento dos jovens, da cultura e da sexualidade. Referências a Altman e Helena. Orientação sexual em uma escola, recortes de corpos e de gênero. Cadernos Pagu, Campinas, N21, 2003, página 281-315. Disponível em http://www.cielo.br/pdf/cpa/n21/n21a12. Acesso em 15 de março de 2014. Bortolozzi, A. C. Maia, A. F. Org. Cadernos do Sessenca. Bauru, F.C., Unesp, 2005, Caderno Sessenca, V1, Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais, Orientação Sexual. Brasília, D.F. 1999, V10. Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/orientacal.pdf. Acesso em 9 de dezembro de 2010. Campus, MCC, Negro, RG, Didática das Ciências, o Ensino-Aprendizagem como Investigação. São Paulo, FTD, 1999. Carvalho, A. M. P. Gil Pérez, D. Formação de Professores de Ciências, Tendências e Inovações. São Paulo, Cortez, 2001. Discovery Channel, A Vida Antes do Nascimento, Atlas do Corpo Humano. Vídeo. 25 minutos, 1995. Delisoikov, D. Angotti, J. A. Pernambuco, M. M. Ensino de Ciências, Fundamentos e Métodos. São Paulo, Cortez, 2002. Duarte, R. Pesquisa Qualitativa, Reflexões sobre o Trabalho de Campo. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, N. 115, página 139-154, março de 2002. Felipe, J. Guizo, B. S. Entre Batons, Esmaltes e Fantasias. Em Meyer, D. Soares, R. Org. Corpo, Gênero e Sexualidade. Porto Alegre, Mediação, 2004. Fischer, R. M. B. Mídia e Produção de Sentidos, A Adolescência em Discurso. Em Silva, L. H. Org. A Escola Cidadã no Contexto da Globalização. Petrópolis, Vozes, 1998. Gomes, P. C. Orientação Sexual, Vencendo Preconceitos na Sala de Aula. Em Aide Encontro Ibero-Americano de Educação, 4, 2009, Araraquara. Anais. Araraquara, Editora Unespiclar, 20.009. Lira, A. Jofili, Z. O tema transversal orientação sexual nos PCN e atitude dos professores, convergentes ou divergentes. Rempec, Ensino, Saúde e Ambiente, São Paulo, V. 3, N. 1, página 2241, abril de 2010. Louro, G. L. Segredos e Mentiras do Currículo, Sexualidade e Gênero nas Políticas Escolares. In Silva, L. H. Org. A Escola Cidadã no Contexto da Globalização. Petrópolis, Vozes, 1998. Reis, G. V. Ribeiro, P. R. M. Sexualidade e Educação Escolar, Algumas Reflexões sobre Orientação Sexual na Escola. In Bortolozzi, Ana Cláudia, Maia, Ari Fernando Maia. Sexualidade e Infância. Caderno Sessenca, N. 1, Bauru, F. C. Sessenca, Brasília, Mercicif, 2005, 204 páginas. Disponível em http://2.barra/sessenca.rc.unesp.br/sessenca/cadernos/sexualidade%20%20INF%206%20FV%20006.pdf. Acesso em 1 de março de 2014. Silva, R. C. P. Mejide Neto, J. Formação de Professores e Educadores para a Abordagem da Educação Sexual na Escola, O que Mostram as Pesquisas. Revista Ciência e Educação, Bauru, V. 12, N. 2, página 185-197, 2006. Tonato, S. Sapiro, C. M. Os Novos Parâmetros Curriculares das Escolas Brasileiras e Educação Sexual, Uma Proposta de Intervenção em Ciências. Psicologia e Sociedade, Belo Horizonte, V. 14, N. 2, página 163-175, dezembro de 2002. Disponível em http://www.cielo.br/pdf/suc/v14n2/v14n2a09.pdf. Acesso em 23 de dezembro de 2010. Vergueiro, W. et al. Como usar história em quadrinhos na sala de aula. São Paulo, Contexto, 2004. Vergueiro, W. Ramos, P. Org. Quadrinhos na Educação, da Rejeição à Prática. São Paulo, Contexto, 2009. Artigo recebido em 12 de janeiro de 2014 e aprovado em 4 de setembro de 2014.